Panorama Agrícola para 1º de março de 2016, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, este é o Panorama Agrícola de 1º de março de 2016. Hoje, terça-feira de lua minguante, na mesa de som está o Eduardo Maier. Um abraço para você. O ditado é: um pequeno exemplo vale mais do que muitas palavras. No Panorama Agrícola desta terça-feira, você confere 40 anos da pesquisa agropecuária em Santa Catarina. Livro será lançado na próxima segunda-feira. Dica do dia. Dicas para evitar a proliferação do mosquito da dengue incluem evitar usar pratos nos vasos de plantas e, se usá-los, colocar areia até a borda. Guarde garrafas com o gargalo virado para baixo. Faça a sua parte. É hora das notícias. No site do MDA e do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, respectivamente, você acha o edital de chamada pública que está selecionando empreendimentos da agricultura familiar para expor seus produtos durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro este ano em quatro praças de pontos turísticos, num projeto denominado Brasil Saudável e Sustentável. Você pode enviar a ficha cadastral para participar desse edital até amanhã, dia 2 de março, e precisa estar inscrito e ter a declaração de aptidão ao PRONAF jurídica e estar de acordo com a Política Nacional da Agricultura Familiar e de Empreendimentos Familiares Rurais. É a agricultura familiar expondo os seus produtos durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em agosto deste ano. O governo anunciou recentemente a criação de uma nova unidade da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a ser criada em Alagoas. Vai ter pesquisas nas áreas de alimentos funcionais, aromas e sabores brasileiros. Os alimentos funcionais são aqueles enriquecidos com aditivos como vitaminas, fibras e minerais dietéticos, e que contribuem para a manutenção da saúde e para a redução de risco de doenças. A Embrapa Alimentos Funcionais, Aromas e Sabores faz parte de uma estratégia do governo para aumentar a competitividade e a inovação na produção agropecuária brasileira. Alimentos que trazem maior densidade nutricional e novas funcionalidades agregam alto valor à produção. A Estação Experimental da Ipagre em Videira realizou análise sensorial de dois novos cultivares de ameixa. As ameixas SC13 e SC15 são seleções da Ipagre em vias de serem lançadas no mercado. Elas são resistentes à principal doença da ameixeira no Brasil, o que limita a expansão da cultura, e amadurecem junto com outros cultivares comerciais entre dezembro e janeiro. Para a avaliação de qualidades como cor, odor, textura e sabor, os novos cultivares foram comparados com a Fortune e a Letícia. De modo geral, as seleções da Ipagre têm apresentado qualidade igual ou até superior aos cultivares considerados como referências. Sessenta anos da extensão rural e pesqueira. 40 anos da pesquisa agropecuária. O Panorama Agrícola entrevista hoje o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Ipagre, Luiz Antônio Paladini. O assunto, o livro que será lançado pela pesquisa no próximo dia 7 de março, na sessão solene da Assembleia Legislativa aqui na IPAGRE. Sessão essa que lembra os 40 anos da pesquisa e os 60 anos da extensão rural em Santa Catarina. Esse livro foi preparado por cada uma das unidades, mostrando as suas linhas de atuação, o que nós temos hoje de trabalhos, os trabalhos estão sendo realizados em cada uma das unidades, de acordo com o quadro de formação de pesquisadores e a estrutura de laboratórios que nós temos em cada uma das nossas unidades de pesquisa. Conta um pouco, então, da história. A história da pesquisa agropecuária, ela é antiga em Santa Catarina, em alguns lugares, mais de 100 anos, né? Isso. Em termos de pesquisa mesmo, ela é oficial. Nós temos mais de 100 anos com as unidades bastante antigas ligadas a outros centros. Porém, como EPAGRE, que é uma continuidade das atividades da EMPASC, nós estamos, então, comemorando 40 anos. Isso ocorreu ao final do ano de 1975 e agora nós estamos comemorando, então, os 40 anos de pesquisa desse sistema. A EPAGRE hoje tem 9 estações experimentais e 4 centros de pesquisa. Fale um pouquinho, Paladini, sobre cada um dessas unidades. A pesquisa em Santa Catarina, ela foi dimensionada, ela foi planejada com muita sabedoria, pelo fato de que cada um dos dirigentes, eles acabaram fazendo com um mapeamento do estado e tendo assim as diferenças das regiões. E cada uma dessas regiões características, em microclima, um clima diferenciado, por termos um clima e com a característica climática e de solos diferenciada no estado, então foram construídas essas estações experimentais. E isso então proporciona que nós tenhamos uma cobertura total do estado de Santa Catarina, desenvolvendo atividades para atender as diferentes características das regiões. E também, como a pesquisa ela tem uma abrangência estadual, isso facilita, porque nós podemos ter um pesquisador atuando numa unidade, dando auxílio a outra unidade. Então, de certa forma, há um entendimento que a pesquisa tem as suas características regionais, porém a sua atuação é no estado de Santa Catarina como um todo. Bem, tudo isso registrado então nesse livro 40 anos da pesquisa agropecuária em Santa Catarina. Para o ouvinte ter uma noção, Paladini, centros especializados. Temos o CIRAM, que é da meteorologia, o CEPAF, que é da agricultura familiar em Chapecó, temos também o CEPA, socioeconomia, aqui em Florianópolis, e o CEDAP, que fala de aquicultura e pesca. No caso das estações, são 9 estações, quais municípios e quais linhas de pesquisa de cada estação? Nós estamos, então, nessas 9 estações experimentais. Vamos começar aqui pelo sul, com Uruçanga, onde que nós temos o foco principal, a cultura da mandioca e a parte de fruticultura, tá? Que é uma região bastante importante. Temos a região de São Joaquim, onde o principal é a maçã, a uva e a pera. Nós temos a região de Lages, principalmente a pecuária, que é o nosso forte. Temos Ituporanga, que é a cebola, com uma característica bastante importante, bastante uma atividade econômica extremamente importante. Temos a estação experimental de Itajaí, onde o arroz irrigado, a questão da olericultura e a fruticultura, além dos laboratórios, bastante laboratórios especializados, e também temos as palmácias nessa região. Temos a unidade de Videira, que trabalha com fruticultura de clima temperado, incluindo as frutas de caroço, e a vitivinicultura, a questão da uva de mesa, o vinho e também o suco. A estação experimental de Caçador, ela atua na área da fruticultura, em especial a maçã e a pera. A parte de olericultura, em especial tomate e alho. E também a parte de piscicultura, com o jundiá e carpa. Temos a unidade de Canoinhas, que é uma unidade que representa a parte do Planalto Norte ali, onde nós estamos atuando bastante na área de grãos. A Campos Novos também é uma unidade experimental, que tem a área também de pecuária e a área de grãos. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o diretor da EPAGRE, da área de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Antônio Paladini. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.